Pode deixar que eu tô muito bem. Já descobri o meu lugar. Vou largar tudo e vir pra cá. É aqui que eu quero morar, pra contemplar o ar, a brisa, o sol e também esse luar. Me deixa de frente pro mar. É como surfar um fim de tarde após uma trovoada, ao lado só de chegado em praia não povoada. Estar na agonia, uma cidade nada calma, e poder no fim do dia entrar no mar, lavar a alma. É diferente, o ar me hipnotiza, de frente pro mar que eu sinto a brisa. Quando tudo tá chato, pra conforto eu me isolo. Sou mesmo bicho do mato, de sujar os pés no solo. É o instinto das antigas, sem camisa, gola, polo. Volto à vida primitiva e no mangue me atolo. Gosto do lugar que meu olhar não esbarra em paredes. Mato a sede da liberdade, deitado na rede, de frente pro mar. Espero com uma bola e gente fina, faz as traves com chinelo. Logo vários se aproxima, cai a noite e a lua cheia dá o ar da graça e me faz passar a noite sem sentir que a noite passa. Pode deixar que eu tô muito bem. Já descobri o meu lugar. Vou largar tudo e vir pra cá. É aqui que eu quero morar, pra contemplar o ar, a brisa, o sol e também esse luar. Me deixa de frente pro mar, observando a imensidão. Penso enquanto Deus é grande e perfeita a criação. Hoje não quero desgraça, nada vai desanimar, eu não temo ameaça. Sou imponente tipo mar, vejo as ondas e faço analogia com o que estou passando. Mesmo após se quebrar, elas continuam andando. Este marzão sem fim, quantos peixes devem ter? É tipo dentro de mim, o que eu tenho ninguém vê. Faça bronzeador, a cor perfeita é o fruto. A pele é só a embalagem, o que importa é o produto. Como deve ser dura a vida dessas menina, cultuando a ditadura da beleza feminina. Na triste sina sobre o sol, jogando frescobol pra mostrar pra todo mundo o que vem do seu sandol. Mas mudo o pensamento, prossigo na diretriz, de frente pro mar, sendo Machado de Assis. Busco desenvolvimento, mas sempre de forma lúdica. A praia, o sol, tudo se transforma em música. A música me deixa cada dia mais afim dessa eterna busca de me encontrar dentro de mim. Sanguíneo no temperamento, mas diferente, melhor que consciência negra, ser um negro consciente. Cada dia uma sinapse eu vou criar. Deus de frente pra mim, eu de frente pro mar. Pode deixar que eu tô muito bem. Já descobri o meu lugar. Vou largar tudo e vir pra cá. É aqui que eu quero morar, pra contemplar o ar, a brisa, o sol e também esse luar. Me deixa de